escuros andei, reclamei, maldizendo da sorte, tropecei, caí, gritei, me feri nos espinhos da morte. Na aventura onde fracassei, miserável e imundo fiquei. Mas que fé de amargura é a dor, mas o amor jamais me esqueceu. Este mar da mais pura ilusão.